fazer minha era virar ouro. Eu vim fazer o ouro ser minha era. Novo jogo, meu bem, Karma Clan, Benzen, girando em torno da nossa terra. Quando o pote estende, apenas tente compreender que eu não entrei nesse jogo predestinado a perder ou se perder no caminho que me foi dado. Muito menos ser guiado por um detonado. E nesse circo eu sou o palhaço e eu não faço, até faço palhaçada. Mas é difícil rir quando você é a piada. Mas me escute e não fuja, a fuga agora só atrapalharia toda a trama. E o que eu tenho em mente ainda não fiz um terço. Então começa a rezar, vai, já pega o terço. Quero passar fronteiras através dos anos. Eu sou um coiote que vai lhe dar um sonho americano. E se você não acredita em lenda urbana, mano, então começa a acreditar que o karma virou besta fera. E viemos pra ser lenda nesse meio urbano. Então solta os beat trap, album bap, golden era. Eu vim fazer a minha era virar ouro. Eu vim fazer o ouro ser minha era. Novo jogo, meu bem, Karma Clan, bem zen, girando em torno da nossa terra. E tudo em volta de um karma, Karma Clan, meu clã, seu karma. Revolta por revolta, a nossa saiu mais cara. Pegou, segurou, mas o Karma Clan entrou. Não pro melhor disco do ano, porque a gente não lançou. E de bobeira sem querer estourei a caixa. Imagina se eu tivesse ultrapassado a barreira do som. Me deram muda, pois ultrapassei a faixa. Mas não me subestime, é melhor tu abaixar o tom. Que eu vim fazer minha era virar ouro. Eu vim fazer o ouro ser minha era. Novo jogo, meu bem, Karma Clan, bem zen, girando em torno da nossa terra. Que eu vim fazer minha era virar ouro. Eu vim fazer meu ouro ser minha era. Novo jogo, meu bem, Karma Clan, bem zen, girando em torno da nossa terra.